já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 102ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos nos centrar de novo numa quadra temporal. Neste dia sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, recordamos a famosa e quase histórica superstição sobre a sexta-feira 13, um dia que, para muitos transeuntes, será como qualquer outro, mas para milhares ou milhões de pessoas é sinónimo de azar. Diz a sabedoria popular que, na numerologia, o número 12 é considerado ao completo, como por exemplo os 12 meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus Cristo ou 12 signos do zodíaco. Já o número seguinte, 13, é considerado irregular, sinal de infortúnio, mau destino. A sexta-feira foi o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, faleceu. Somando o dia da semana de azar, sexta-feira, com o número de azar, 13, tem-se o mais azarado dos dias. Longe desta trisqueira carrofobia. Que nome complicado, amigos ouvintes. Tristeidecafobia é o medo irracional e incomum do número 13. Longe desse receio, diria eu, estiveram os Men, grupo de rock proveniente do sul do país de Gales. Formados em 1968, interromperam a carreira conjunta em 1976 e em 83 reapareceram no panorama musical. No ano seguinte, entre várias mudanças de membros da banda, permutas que se tornaram até uma das marcas habituais do agrupamento musical, os Men lançaram um álbum com um título curioso em janeiro de 1984, Friday 13th, ou Sexta-feira 13, gravado ao vivo no Market Club em Londres, capital de Inglaterra, na sexta-feira, 13 de junho de 1983. A faixa de abertura desse LP, que tinha dois lados e que abriu a emissão de hoje do nosso recanto, tem o título Come On, composto por Mickey Jones, Ryan, Terry Williams e John, membros dos Men. A faixa número 2 é um original de Buzzy Linhart, cuja versão vamos escutar de seguida ao vivo em 1969, no festival Gertz Folk City, em Nova York, Estados Unidos da América. Buzzy Linhart interpreta Talk About a Morning. Talk about a morning when I awoke, the sun did shine. The sun did shine. Talk about things happening without any warning. I turned around to see your mind. Yeah. See your mind. Yesterday is miles away, and the now is feeling fine. I just might sing another line. Another line. I just might sing another. I just might sing another. I just might sing another line. Another line. If I was a rambler, I would never stop or settle down. Or settle down. Or if I ever took it in my mind to be a good I'd never leave the rich-ass town, yeah. The rich-ass town. If I stay or go away or wear your dressing gown, I'd never be nobody's clown. Ain't no such thing, baby. Nobody's clown. I'd never be nobody's. I would never be nobody's. I'd never be nobody's clown. Yeah. Nobody's clown. Marley, Ken Wally e Williams, tantos compositores para uma melodia só, criaram a próxima melodia que vai ser escutada não ao vivo, mas numa versão de estúdio. Era a faixa número 3 de Friday 13th, intitula-se Kerosene. She's a good-looking woman. Fragile heart, red and white, so blues. The old man said she'd Cena Web. Sintoniza-te. Viramos agora para o lado 2 deste álbum. Jones, Leonard, Wally e Williams foram os criadores de uma melodia que fala sobre uma difícil maneira de morrer. A Hard Way to Die. I can't give my love to you. voltamos a deixar um pouco o concerto de lado, na versão do estúdio com o LP com o mesmo nome, lançado em setembro de 1973, Jones, Ryan e Williams foram os compositores de Back into the Future. Standing on a station, waiting for a train. Children are playing, sailors, gentlemen and maids. Take your time and have a look around. Foi composta por Leonard e, de regresso ao concerto do Marquee Club em Londres, ouçamos The Light and the View. Thank you. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje, sexta-feira 13, foi dedicado às faixas do álbum Friday 13, dos galeses Men, gravado ao vivo no Marquee Club em Londres, a uma sexta-feira 13 de junho de 1983. Um agrupamento musical rock do país de Gales que ainda existe. Para fechar a emissão, ouçamos a última faixa do lado 2 deste trabalho discográfico. Abrimos e fechamos com uma música retirada desse mesmo concerto no Marquee Club para ouvir uma composição de Martinez, Leonard e Jones intitulada Romaine. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.